em concorrência. A evolução não pode parar. A pancadaria do som automotivo vai começar. Esse sim faz a festa. Aqui está a Hilux Mais Som. Aqui você sente a pressão do som automotivo. Projetada pela loja Project Sound, Hilux Mais Som, que tem o patrocínio da Mais Extintores, Mais Gás, Mais Ferramentas, Colégio União Perfect e Fazenda Lagoa Verde. Vamos lá, Ronaldo, bota no máximo. DJ Ian Show, o top DJ do som automotivo. Santorini, se entra na óculos, mete a piroca. Vem, se entra na óculos, mete a piroca. Vai, Lux, mais som. Se entra na óculos, mete a piroca. Toma, tome de gostosa. Toma, tome de gostosa. Se entra na óculos, mete a piroca. Toma, tome de gostosa. Toma, tome de gostosa. Vai, Lux, mais som. Aqui você sente a pressão, mané. Terremoto, terremoto, dale duro, terremoto, loja Tribo do Sur, o point da moda. Só quem é bandida vai fazer o caqueado, caqueado, caqueado, caqueado. E tem o patrocínio da Mais Extintores, Mais Gás, Mais Ferramentas e Colégio União Perfect. Hilux Mais Som. Um abraço pra galera da 3 que está firme e forte com a Hilux Mais Som. Hoje eu vou dar-lhe a tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha. Hoje eu vou dar-lhe a tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha. E achou é safadão, safadão, safadão. E achou é safadão, safadão, safadão. E achou é safadão, safadão, safadão. E achou é safadão, safadão, safadão. Dinho G3 na voz. E aí, Julião Santorini? Vamos lá, Ronaldo. Bota no máximo. Hilux Mais Som, um projeto exclusivo e inovador. Esse é o famoso 16 toneladas. Hilux Mais Som, projetada pela loja Project Sound. Esse é o famoso 16 toneladas. Vamos lá, DJ! Hilux Mais Som, aqui você sente a pressão, mané. DJ Ian Show, o top do som automotivo. Ativa, mulher doida, hein? bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido. É rock doido, é rock doido, é rock doido, é rock doido, é rock doido. É o baile do Pedra. Hilux mais um, o som automotivo que faz você dançar. Opa, opa, opa, dá licença, moça. DJ Pernambuco, essa banda em tu garota. Ela é bola que se enrola, flexiona. Tá sacudindo, explodindo, tipo bomba. E aí, WM? Teu bumbum balança, então joga essa porra que toma. Tem que ser mais potente. Deu bumbum balança, então joga essa pro tranque. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Deu bumbum balança, então joga essa pro tranque. Toma, toma, toma, toma, vai na nada, toma, toma. WM, tá na vibe? Tô não, bicho, só você que tá comigo. É DJ Melly, um exemplo de DJ mulher no Pará. Opa, opa, opa, dá licença, moça. DJ Pernambuco, essa banda em tu garota. Ela é bola que se enrola, pressiona. Tá sacudindo, explodindo, tipo bomba. E aí, WMB? Teu bumbum balança, então joga essa porra que toma. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Bora pra ela, já. Teu bumbum balança, então joga essa porra que toma. Toma, toma, toma, toma, toma. Tem que jogar essa parada aí, tem que ser mais forte, tem que ser mais potente. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Que tem o patrocínio da Mais Extintores, Mais Gás. Muito baile, muito louca, a fim de se envolver. Só tem 17 anos e o que vai acontecer? Hilux mais som. Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar. Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar. Pra festa de aparelhagem que ela gosta de doidar. Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar. Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar. Pra festa de aparelhagem que ela gosta de doidar. Alô, Melri! Ela chegou na festa, no clima ostentação. É a tal da bandidona, que só coça pros ladrão. Que só coça pros ladrão, que só coça pros ladrão. Que só coça pros ladrão. Ela tá tomando uísque, tira selfie com as amigas. Dá um close nas bandidas, dá um close nas bandidas. Que hoje elas tão pro crime, que hoje elas tão pro crime. Que hoje elas tão pro crime, que hoje elas tão pro crime. É DJ Melly, um exemplo de DJ mulher do Pará. Bora endoidar, bora endoidar, bora endoidar, bora endoidar. Muito baile, muito louca, a fim de se envolver. Só tem 17 anos, o que vai acontecer? Parceiro Gel da Âncora. Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar. Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar. Pra festa de aparelhagem que ela gosta de doidar. Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar. Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar. Pra festa de aparelhagem que ela gosta de doidar. Alô, Melri! Oh, mãe, essa mulher vai me levar. Santorini. É Billy Brasil. Hilux mais som. Aqui você sente a pressão do som automotivo. Esse teu toque malandro tem veneno de mulher. Santorini Produtora. Santorini. É Billy Brasil. Esse teu toque malandro tem veneno de mulher. Teu olhar me intimida. Já vencer-te a partida. Quem sou eu? Pra dizer que não vamos saber.

Hilux Mais Som, que tem o patrocínio da Mais Extintores Mais Gás. Vem novinha rebolando, rebolando, rebolando, rebolando na saúde. Vem novinha rebolando, rebolando, rebolando na saúde. Alô, Belly! Aqui não é no 12, aqui é no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14. Júnior Santorini. DJ Ian Show, o DJ top dos tops. Pega o isqueiro e acende o baseado. Pega o isqueiro e acende o baseado. I wanna love you and treat you right. Vai, Lux, mais um. E faz o caqueado e fumo baseado. E faz o caqueado e fumo baseado. I wanna love you and treat you right. And treat you right. Vocês estão prontas, piranha? E aí, DJ Lohan? DJ Lohan que tá tocando. Apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz. Tem como apagar a luz do palco? Hilux Mais Som. Tá todo mundo apagar. Quem tem teu isqueiro, bota teu isqueiro pro alto. Quem tá com o celular, liga o flash. O bagulho agora vai ficar em Brasil. Alô, Mel! Meninas, meninas! Olha o aquecimento! Um abraço pra galera da 3, que está firme e forte com a Hilux Mais Som. Amor, eu sei que eu falhei bem. Amor, eu sei que te magoei bem. Chance, eu só te peço.